impossível não recordar dessa aí. Muito bem-vindos ao mundo Top Cell Celulares. Pra você viajar e entrar no clima. Um abraço, Rodrigo. Um abraço a toda a família Top Cell Celular. If you don't know, I let you see.